E aqui essa noite temos então organizando e discutindo com a gente o sempre presente, onipresente e produtor Pedro Paiva, o grande nome brasileiro. Eu adoro falar essas coisas do Pedro porque ele detesta. Então, eu sempre gosto de me organizar de uma maneira que as pessoas detestem, de modo como eu apresento elas e queiram ser apresentadas de novo. Pedro Paiva, o grande nome do videogame realmente independente brasileiro. Boa noite, Oi, Pedro. colegas. Jonas, né, sempre conhecido pela sua fala efusiva, que é professor de filosofia, atualmente publica pra caralho, diga-se de passagem, no site Contrafactual, sobre jogos, filosofia e principalmente contra a civilização. Oi, Janos. Oi. Temos como convidado especial, porque a gente não apresenta o convidado especial por primeiro aqui, só para ser diferente mesmo dos outros, que é o Cristiano, que é historiador, trabalha com história da saúde e também com patrimônio cultural. Oi, Cristiano. Boa noite, gente. Também conosco aqui, né, o nosso homem em Montreal, Henrique, que faz doutorado na Universidade de Concórdia, e integra também o Game Curious. Oi, Henrique. E aí, boa noite. E por último, e não menos importante, talvez me desculpe, mais importante, temos ela, Aline Job, doutora em literatura e jogos, e como a gente tinha comentado antes também, a adversária do filme Ratatouille. Oi, Aline. Oi, Lucas. Oi, gente. Essa Eu piada sou interna Lucas. ninguém pegou, né? Ninguém vai entender. Nossa Senhora. Aline faz MasterChef parecer uma comédia, né? A gente pode Não, o dizer próximo isso. episódio vai ser 2 horas. Aline Job e Lucas Goulart falam sobre Ratatouille, MasterChef. Ratatouille MasterChef. E Enquanto jogos. cozinho. Enquanto cozinho. Enquanto cozinho. Fantástico. Nossa, ia ser maravilhoso eu e a Aline cozinhando, porque Perfeito. eu não sei fritar um ovo. Ver o que cada um consegue fazer em meia hora. A Aline fala: ah, eu fiz um risoto de funghi dourmet. E tu, Lucas, eu fiz um sanduíche, mas eu acho que o frango não tá bem feito. E eu, então, Lucas Goulart, sou doutor em psicologia social e trabalho principalmente com jogos e teoria queer. Então, Pedro, gostaria de fazer os trabalhos de iniciar a discussão sobre hoje, de hoje? Então, né, o tema de hoje é uma sugestão do Cristiano, né, na verdade, que seria a gente falar sobre os processos criativos no indie e no mainstream, né? Então, como eu me preocupo mais com o independente, né, eu vou me concentrar mais nisso, assim, né? E o que eu quero propor hoje é que a figura do game designer é uma coisa que nos atrapalha na construção de uma cena independente. É uma sombra que a indústria mainstream projeta sobre a América Latina, colocando ambição impossível por cima de oportunidades de liberdade. Compor um jogo num contexto de equipe pequena é autoria compartilhada, né? Pelo menos uma oportunidade de autoria compartilhada. Uma oportunidade de construir o jogo com negociação constante, né? Então, não faz sentido a assinatura de um game designer, que até se justifica no contexto industrial, né? Mas não numa equipe de 5 pessoas, que é o quadro que a gente encontra em geral no indie, né? E se numa equipe tão pequena a gente não consegue negociar decisões, a gente está perdendo habilidades fundamentais para viver em sociedade. A gente não está sabendo conversar fora de um ponto de vista hierárquico, fora de uma subalternidade puxa-saca ou de um autoritarismo de pequeno poder. Um grupo de trabalho tão pequeno não deveria precisar de chefes. E eu sei que a gente assistiu muita Tartaruga Ninja, muito X-Men, mas é importante a gente lembrar que são personagens de ficção e que as hierarquias dos grupos na ficção servem para criar tensões e conflitos, e não para melhorar a vida dos envolvidos. Então, reproduzir a ordem que cria essas tensões na cena independente, né, fora da ficção, é desperdiçar um enorme potencial de libertação, é desperdiçar a chance de experimentar outras organizações do trabalho que não produzam alienação e individualismo. É muito perigoso que no independente a gente se esqueça que pode ser independente, né? Então, o game design como tarefa separada, como trabalho intelectual que ordena o trabalho braçal, digamos, recria no contexto da equipe uma separação de classes. O game designer que só faz assinar o trabalho dos outros está todo comprometido com uma concepção burguesa de organização do trabalho, sem perceber que daquilo que ordena só entra no jogo o que é interpretado da ordem pelos subalternos. Então ele é mais inútil do que imagina, ele é mais inútil do que faz parecer a pompa do cargo que ele pensa que ocupa. Então a gente deve descojimar as nossas referências de game design, talvez também repensar o que o game design como disciplina significa e se ele nos serve, né? Se ele serve para o independente. Então eu queria começar só com isso. Só, né? Droga, não consegui desmutar o rápido o suficiente para dizer isso. Né? Só. Destruiu. Não, só isso. Espero que a maioria do, da, não só, né, dos coletivos que desenvolvem games, as empresas que desenvolvem jogos, mas a própria ideia que nós temos de como desenvolver jogos está errado. Mas tirando isso, eu acho que tudo muito tranquilo. Pedro para Inclusive, eu tenho uma... só comentar. Ah, falei. Rapidinho, que eu adorei o conceito de cogimação e descogimação. Eu já imaginei artigos assim, a história da cogimação dos videogames nos últimos 10 anos. Nós estamos na época pós-cogimação, né? Nossa, isso aí já foi pro Twitter, eu acabei de twittar já. Mas é interessante isso, porque a gente tem o Fordismo, o Taylorismo, né? E agora tem o Cogimismo, né? Olha só. Não é tão fora da casinha, né? Criando teorias. Tem uma coisa aí que é interessante, que agora nessa última GDC teve uma fala lá, uma das talks, eu não fui assim, mas tipo, né, eu vi na sinopse lá, falando que era sobre por que assinar o seu jogo, por que colocar o seu nome no jogo, né, e era justamente dois designers, acho que eu não lembro quem eram os dois, um deles era o Zach Gage, que é a pessoa que fez o Really Bad Chess, enfim, uns jogos de celular que são muito... muito bem bolados, assim, umas versões de solitaire, sei lá. Mas bem nessa ideia do tipo, argumentando, fazendo uma defesa de assinar como autor, né, de ter essa assinatura do game designer. Eu não sei exatamente os conteúdos, né, mas eu sei o que eu ouvi falar sobre essa fala, que tem uma defesa da coisa de humanizar o processo de criação de jogos, né. Tipo, a ideia de que a partir do momento que você tem uma assinatura de autor ou uma coisa assim, que isso, sei lá, mostra para o público que são pessoas fazendo o jogo, né? Só que soa como um argumento, claro que depois tem que ver como é que foi o argumento de fato que eles fizeram, né? Mas dentro do contexto onde a gente tem já essa situação, né? O cogimismo impera aí, né? Fica uma coisa muito solta, né, tipo, meio, parece que, tá, tudo bem, você assina, você mostra que é uma pessoa que fez, muito bom, mas quem são as outras pessoas que não estão sendo mencionadas, quais são as relações que estão construindo o contexto onde esse jogo existe, e por aí vai, sabe, que negociações que aconteceram e que ficaram pelo caminho, sabe. Eu acho muito engraçado porque sempre que a gente começa com aqueles papos de se jogo é arte, não sei o quê, já chegamos aqui, né? Foi rápido, chegamos no jogo é arte com menos de 20 minutos de podcast, né? Eu acho correto. menos talvez para o nosso podcast sobre jogo e arte, Mas, e aí, sempre tem alguém dizendo, não, mas o videogame é uma coisa em si mesma, ele é, o videogame ele é único em si próprio. Mas eu vejo essa tentativa de colocar o game designer como central, é muito uma tentativa de tu achar aquilo que, por exemplo, no filme é o diretor. Né? O diretor do filme, ele é aquele que conseguiu, né, reunir, então, todas as visões, né, da pessoa que faz a fotografia, da pessoa que faz a trilha sonora, da pessoa que faz a direção de arte, né, e dá um toque do editor, às vezes também, porque às vezes ele não é o editor, e dá um toque seu, e dá um toque próprio. Né? E é engraçado como existe uma tentativa, para mim, não sei se ela é consciente, mas ela é muito objetiva, de tentar transformar o game designer nisso, né? Tentar transformar o game designer no diretor. Por mais que os jogos tenham diretores, né? Mas tentar transformar o game designer no diretor do jogo. Né? Fazer a tradução nesse sentido e nesse nível, assim. Entende? Então, acho legal pensar um pouco isso, né? O quanto que os jogos querem ser uma coisa nova por si própria, mas eles copiam e eles continuam alguns legados ou alguns modos de compreensão, né, que provém de outras mídias como o cinema, a qual os jogos tentam desesperadamente ser retirados, né, não ser mais colocados como comparação. Ah, e uma coisa que eu acho que tem nisso, assim, dessa relação com outras mídias e tal, que é colocar o nome como colocar marca, né? Tipo, a ideia toda de que você, como indivíduo, você tem a sua marca pessoal, né? E que isso, dentro dessas relações, dentro do indie, assim, onde tem essas figuras dos game designers estrela que carregam o sucesso de um jogo nas costas, entre muitas aspas, assim, né? É muito marca, é muito a questão de criar um diferencial para si mesmo, né? De criar uma realmente, assim, tipo, uma aura, né, que permita uma posição competitiva no mercado, sabe? Tipo, uma coisa bem pragmática e que fica, trava muito dentro desse modelo capitalista mesmo, né? Cuidado, porque, sabe, que se tu falar aura 3 vezes, aparece alguém pra falar de Benjamin. Assim funciona. Ah, eu já tava pensando nisso, né? Eu estava lembrando agora da fala do Henrique, enquanto ele estava comentando do sucesso, mas também tem o fracasso, né? E o fracasso, acho que ele entra muito forte, né? Para daí também demarcar daí quem é esse indivíduo que liderou essa equipe. Né? E daí, no caso, estou pensando aqui no game design do No Man's Sky, que acho que todo mundo acompanhou um pouco. Como que foi o lançamento, o que se esperava e o que o jogo prometia, enfim, né? E daí acho que a gente pode pensar também nas coisas que têm surgido do Kojima com o Death Stranding, que existe, né, um horizonte de expectativa que vai pensar aquele objeto ali, aquela obra, enfim, o conjunto que vai ser esse jogo, e aquilo que é prometido acaba aparecendo na promessa de uma única voz, né? Ou de uma voz principal. No caso do No Man's Sky, era o desenvolvedor. No Death Stranding, é o Kojima. Então, eles são esses personagens que representam ou o fracasso ou o sucesso. E como a gente, acho que num certo sentido, acabou desenvolvendo para os videogames essa visão do indivíduo como o criador, isso acaba prejudicando a indústria, eu acho que como um todo, né? Tipo, não só pelo fato de que a gente continua daí colocando na invisibilidade, colocando no apagamento quem está lá para fazer a graminha, sabe? Mas também fazendo com que essas pessoas nunca cheguem a ser consideradas como o profissional que está envolvido ali na criação dessa obra. E se é uma obra de arte, né, todo mundo deveria receber ou ter acesso a esse reconhecimento, né, que é uma coisa que, em algum momento, quando a gente gravou o episódio comentando sobre videogame e arte, que eu tinha uma opinião muito mais definida de que sim, videogame é arte, e não, eu não tinha muitas dúvidas em relação a isso naquela época. Hoje eu já questiono uma série de coisas, e justamente por essa questão do videogame, ele está inserido num processo de apagamento dos profissionais, né? E acho que isso é uma imagem de como alguns objetos de arte são produzidos hoje, né? Então eu acho que o videogame também representa para uma geração ou para uma grande parte da população mundial, sei lá, que tem, imagina nessa profissão, a profissão dos sonhos, né? Quero ser desenvolvedor de jogos, quero ser desenvolvedora de jogos. E no fim não é bem assim, né? Tipo, de sei lá, quantas pessoas que almejam isso, quantas que de fato conseguem ser esse um que aparece ali como o designer principal, né? Ou o único nome que aparece. Então, acho que existe a problemática desse imaginário, dessa expectativa, né, de como vai ser trabalhar nisso, que tipo de retorno eu vou ter. E a outra questão que me assusta, eu acho, daí para pensar o elemento artístico, então, é como tu lida com fracasso, como tu lida com sucesso, né? Tipo, no cinema isso já foi meio que resolvido, né? Se fatura muito, é um sucesso, mesmo que seja uma bosta. Agora, pode ser ruim, sei lá, vender muito. Então, né, o que define essas coisas? E eu acho que o videogame ele está muito alinhado no cinema por causa disso. Ainda que a gente tenha afastamento de como que ele está sendo pensado, como está sendo criado, porque a gente ainda, eu acho que sim, tem uma resistência, né, de quem está fazendo, quem está produzindo, quem está criando de forma independente. Bom, eu tenho pensado um pouco assim, né, na minha participação em projetos culturais, assim. Às vezes o historiador é chamado para participar em projetos, né, que fazem cartilhas ou livros sobre história da cidade ou de prédios antigos, né? E às vezes acontece de ter uma visão do trabalho, né, que não é a mesma visão que o profissional tem do seu trabalho e a do produtor que está financiando o trabalho, né, que recebe o dinheiro, né? Então, muitas vezes o trabalho, né, criativo está sempre dentro dessa tensão, né? O trabalho é conduzido dentro dessa tensão, da visão do trabalho do profissional e da visão do trabalho do produtor, né? E chega um momento que é meio impossível conciliar essa ética do trabalho com as concessões que são exigidas pelo financiador, né, que é esse detentor do capital, né? Aí eu fico pensando como é que é esse processo, né, dentro do videogame, né, que é um trabalho de criação coletiva. Onde fica a autonomia, a independência dos indivíduos, né? Porque, em última instância, quem comanda os processos decisórios é quem detém esse poder econômico. E aí eu pensei em duas coisas principais, assim, dentro dessa ideia de processos criativos, né? Em todos os ramos de atividades profissionais, eu acredito que existe um certo controle do processo de trabalho, né? Todo esforço do capitalista ou esse financiador do projeto, né, ou do jogo, no caso, ele será no sentido de sujeitar o trabalhador aos imperativos da produção máxima, né, de obtenção do lucro. Ele tem que lucrar o máximo possível. A novidade, quando a gente fala de produtos culturais, né, como o videogame, é que esse controle, além de sujeitar o trabalhador, né, essa questão da obtenção do lucro, ele também tenta atingir as mensagens que o produto deve passar. Então eu tenho pensado muito nisso, assim, né, que o controle não se dá só sobre o trabalho, mas também sobre as mensagens que esse produto deve passar. E aí eu fico meio pensando, assim, né, onde fica o indivíduo, né? Se no modelo antigo de trabalho, né, tu tinha uma série de regulamentos, né, na grande indústria que tu tinha que ficar submetido, né? Nesse novo modelo de trabalho, parece que o indivíduo tem que controlar a si mesmo e também controlar os colegas, né? Por meio desse individualismo, dessa competição. A lógica é um pouco perversa nesse sentido, né? Essa questão da narratologia, teve uma discussão no Game Studies, periódico Game Studies, e alguns teóricos, Arcer, Yu, Skellner, Frasca, tocaram muito nessa tecla de criticar os narratólogos por querer aproximar o videogame dos filmes ou da lógica do cinema e impedir o videogame de ser videogame, de ter a diferença dele, de ser único e próprio. Mas Eu não sei ainda, eu ainda tendo a ser muito, ver muito videogame do ponto de vista de narrativa, e mesmo do ponto de vista de narrativa, ou da narratologia, eu concordo totalmente com o que o Pedro falou. Eu acho muito limitante colocar uma pessoa responsável por tudo no videogame. Eu conversei com um cara recentemente que estava defendendo isso, estava defendendo o game design, mas as discussões que teve sobre game design, ele citou o Flusser, o filósofo conhecido como filósofo do design, e ele tem realmente coisas muito interessantes sobre relação entre comunicação, semiótica, videogame, mas eu acho que eles não discutiram muito bem a questão do design de jogos. Tanto é que o cara tentou justificar o papel de game design dizendo que ele serve para canalizar o ódio dos erros do design para uma pessoa só. Porque, de outra forma, o projeto ia ficar partido, as pessoas iam ficar brigando por causa dos erros de design e o projeto não ia para frente. Então ele serve para o projeto ir para frente. Ah, de certa forma, isso faz sentido com o que o Pedro estava falando. Então serve só para esse modelo industrial que o independente quer se separar disso, quer se distanciar disso. Então, eu falei, quando ele falou isso, eu falei, eu não quero canalizar o ódio de ninguém, então eu não quero ser game designer. Né? Eu quero criar jogos. E aí ele falou, não, então crie jogos, não seja game designer, porque dá muito trabalho. Então, é mais ou menos isso mesmo. Mas, sobre o ponto de vista da narratologia, sobre o conflito entre videogame e cinema, eu queria falar que o legal, na perspectiva da narratologia, videogames são brinquedos de criar histórias. O legal dos jogos é você poder criar histórias de uma forma nova, que não seja só contando a mesma história para as pessoas, esperando que todos entendam aquela mesma história. Mas você abre para elas poderem participar, de certa forma, naquela contação de histórias, então elas têm uma interação. Elas podem brincar com os elementos que você tem. Então, ao invés de dar um brinquedo automático, que sempre faz a mesma coisa, você dá um brinquedo de montar, e a pessoa, como se fosse um Lego, ela vai montar aquilo ali, tem certos limites, mas ela vai montar mais ou menos o que ela quer, dentro daqueles limites que você coloca. E um outro nível de interatividade, que não apenas você conta uma história interativa, mas você pode abrir para os jogadores as ferramentas que você utilizou para criar aquele gerador de histórias. Não é uma história, é um gerador de histórias. Ele é feito com certas ferramentas. Você pode criar ferramentas para uma interação ainda mais profunda com aquele gerador de histórias, para criar outros geradores de histórias a partir daquele gerador de histórias. Então, você pode abrir para para uma interatividade, não só com a história, mas com o processo de criação. Você pode fazer isso de modo relativamente fácil e gerar um monte de coisas a partir do que seria basicamente uma história só. E essa ideia do mod, de modificar o jogo, de dar acesso às pessoas, de modificar e mexer com realmente tudo aquilo que você botou lá e criar o que elas quiserem a partir daquilo, vai criar coisas imprevisíveis completamente diferentes do que você planejou. Disponibilizar as ferramentas e buscar, talvez, mais igualdade ainda entre quem está criando e quem está consumindo ou lendo. É o consumidor, leitor, não sei definir. Pois então, a fala do Janus e do Cristiano me levaram para pensar nessa questão da autoria, né, que eu acho que é um... Dentro de estudos de arte ou estética mesmo, a gente vai acabar entrando nisso, né? E a minha área especial de estudo, que anteriormente era focada em literatura, isso sempre foi um elemento de consideração muito forte nos trabalhos de crítica de autoria, né? E uma problemática que eu sempre via nesses estudos ainda era, assim, muitas vezes um foco intenso, né, em cima da questão da autoria. Mas, né, isso depende muito da questão de abordagem, se o crítico ele pensa o texto pelo texto ou se ele pensa o texto pelas relações de autoria e contextuais. Mas, assim, essa questão eu acho que não nos importa agora aqui no momento. Mas acho que no momento que a gente leva isso para a questão dos processos criativos e daí pensar no controle dos processos e como que a indústria do videogame, né, dentro de um sistema capitalista de produção, se organiza, eu acho que ele apaga essa autoria. Né? Mesmo quando a gente tem ali um game design que assina esse jogo, eu acho que esse valor que a autoria, por exemplo, vai ter nas outras artes, seja no cinema com o diretor, que é, né, o nome da criação da obra, acaba sendo o nome mais importante, é o do diretor, acredito eu, no cinema. Na literatura, é o autor, né? Não vai ser o editor. O editor, a gente nem sabe quem é o editor daquele livro, muitas vezes. É, o autor, ele é o indivíduo que recebe todo esse destaque, digamos assim. E aí, claro, a gente pode pensar que sim, existe um controle desses processos, né? Eu acho que se engana muito quem está dentro da literatura hoje e acredita que está produzindo o livro que quer, sem nenhuma questão contextual, social envolvida. Né? E o videogame, acho que ele não escapa disso. Só que no momento em que a gente tem essa produção, né, coordenada entre um grupo de pessoas, às vezes grupos muito grandes, né, de mais de um grupo, e grupos muito grandes de pessoas, a sujeição que a gente vai ver ali, que foi o que o Cristiano comentou, eu acho que ela é o mais forte que a gente talvez esteja vendo na questão de produção da indústria cultural hoje. Né? Que é esse trabalhador que não só não tem consciência, né, da sua função social e cultural, ele não tem um apoio legal para sua própria profissão, ele não entra, né, na consideração de como aquela obra ali vai ser produzida e desenvolvida e daí chegar, né, no público, para daí passar pela recepção. Não, ele acaba sendo mais um objeto dentro dessa cadeia gigantesca. Né? Num episódio de evento em que eu e o Lucas estávamos juntos, nós perguntamos para uma turma de jogos digitais, né, se eles pensavam em qual era o papel deles, né, qual é a função do game designer, qual é a função de quem está produzindo jogos, né, qual o seu papel. Né. Naturalmente, nós não tínhamos uma resposta pronta para isso, mas o que a gente queria era que eles pensassem sobre isso. Claro que a gente tinha. É o capitalismo. Não, eu digo assim, a gente não poderia dar a resposta para eles, porque eles tinham que chegar nessa resposta, né? Vamos passar da resposta. Eu. E, então, eu acho que assim, a questão de como isso se desenvolve é muito assim, significativa para daí a gente entender que o papel que essas pessoas acabam tendo nesse sistema em que elas não têm poder de participar das decisões, que não existe diálogo para aquilo que está sendo produzido, que elas realmente estão ali só para fazer a graminha, acho que o indivíduo se perde, né? E a mensagem que vai acabar surgindo, né, daquela obra em específico, sim, ela é tanto o interesse da própria desenvolvedora em apresentar aquela ideia ali, aquele horizonte, vai ser também o reflexo do mercado, como o mercado vem respondendo a determinados temas, a determinados gêneros. Então, acho que a questão do indivíduo, dele poder participar, né, nessa indústria mainstream do videogame, ela é quase inexistente. Então, tipo, talvez o papel de quem está também pensando o videogame, né, não está lá produzindo, mas está pensando o videogame, seja tentar o diálogo com esse trabalhador, com essa trabalhadora, que precisa pensar nessa sua função. Embora eu ache que chamar game designer de trabalhador não seja tão, tão justo. Aí, mas aí eu discordo que a gente, um pouco. Aí a gente entra numa questão complicada, né? Esses tempos aí eu tava lendo uma notícia, sei lá, tosca do governo dos Estados Unidos, né? Como se o governo dos Estados Unidos devesse ter ouvido para alguma coisa, mas enfim. Em que eles, para daí que a pessoa se identificasse como aquele profissional, ela tinha que preencher determinados requisitos, né? E se para mim uma coisa que vale para a literatura, no, tipo, eu me considero um autor, eu me considero uma autora, assim eu sou, tipo, eu não preciso do reconhecimento, né? Antigamente a gente tinha essa visão que para mim é da tradição, é de uma visão classista, sei lá, de que tipo, ah, ele precisa ter sido reconhecido como tal, ela precisa ter sido reconhecida como tal, para que daí ela atinja o status disso, né, de escritora, de escritor. Eu acho que a pessoa que se considera tal coisa, ela é, ponto final. Né? Então, eu não debateria isso, assim, ah, quem é e quem não é game designer, sabe? Para mim é só um termo. Não, dizer que autor é só um termo é acabar com metade do que o faz, que é falar da morte do autor, né? Não, mas é que a morte do autor, ela é distorcida, né? Esse que é o problema. Tá, não tem a morte do autor, mas tu vai pensar na questão do texto. Eu tô com muito medo de perguntar como assim, porque eu quero saber muito, mas eu tenho certeza que a gente vai falar 4 horas sobre a morte do autor. Assim. Não, vamos deixar isso aí para depois. A gente tinha que fazer um podcast só sobre a morte do autor. Mas eu acho interessante isso que vocês colocam, porque é interessante que alguns críticos, assim, trazendo um pouco para a discussão... Desculpa, minha filha acabou de sair carregada pelos pés e vindo horrores daqui, então foi muito difícil acabar a frase. Uma discussão muito interessante que eu acho dos game studies traz elementos que eu acho que são bacanas para pensar, tanto a questão do autor, né, quanto para a gente pensar os mods agora, que é uma coisa que eu acho que é legal a gente discutir um pouco. Porque tu vai ter alguns autores, principalmente mais novos, né, questionando algumas ideias, tanto da ludologia, que eu prometi para mim mesmo que não vou falar mal dela hoje, mas gosto muito de falar mal dela, quanto de algumas tentativas mais contemporâneas de romper com essa discussão entre ludologia e narratologia, que não existe, né? É uma discussão política, não é uma discussão metodológica, né, gente? Pronto, falei. Sim, sim. Mas né, ela não é uma discussão metodológica e nem uma discussão epistemológica. Ela é uma discussão puramente política de universidades europeias que se vende como uma coisa muito mais importante do que ela é. O que, coincidentemente ou não, também tem a ver com o papel do game design. Mas eu queria falar, na verdade, que existe uma grande discussão em relação a como a gente tem a dificuldade de ver o papel dos jogadores quando a gente fala do design. Né? Porque hoje todas as grandes maneiras de pensar análise de videogame, como, por exemplo, a análise procedural do Bogost, não leva em consideração o jogador. Eles colocam o game designer como centro, o game design e o game designer como centrais, né, na produção dos jogos, e acaba não pensando de que maneira o acesso a eles é completamente diferencial. O que me lembra um texto que eu quero escrever, né, que tem a ver com um vídeo que eu, o Pedro e a Bruna assistimos agora, que eu não vou falar de quem é, né, o vídeo, que um game designer falava que, um game designer brasileiro falava que não colocava elementos de brasilidade nos seus jogos, porque isso é muito hipster, porque não tem nada a ver com o que ele assistia quando era criança, né, que é o Exterminador do Futuro e ficção científica na TV e tal. Como se o acesso, entende, fosse igual, assim. Como se o acesso de um brasileiro que vê um filme dublado numa TV chiada, que, né, assim, joga um videogame que é totalmente fruto da pirataria fosse o mesmo acesso do videogame norte-americano que era feito por eles para eles. Então, o quanto que toda a discussão em relação a game design, né, ignora isso também. Não ignora só a produção múltipla e as multiplicidades de produção em nome de um autor. Ignora também que existem experiências diversas dependendo do acesso. Entende? Que é uma coisa que a ludologia ignorou durante muitos anos. Mas eu acho que é um pouco isso que eu queria colocar, assim. O quanto que a gente acaba diminuindo a discussão porque vê o design não só como central, porque central ele é, mas vê o design como final, né? Como uma questão final, assim. Tipo, ah, o design é assim, a experiência que ele propõe é essa. Mas, Lucas, eu acho que isso só reforça o que talvez os melhores textos vão falar sobre a questão do autor, né? Daí também já me incomoda, porque sempre usava-se o texto masculino, no termo no masculino, enfim. Mas os textos que eu acho que melhor falam sobre a questão do autor ou da autoria, né? Que o problema desse pensamento que centra no indivíduo, como tu tá colocando aí, é o fato de não pensar nessa cadeia, então, de experiência, né? Não pensa no leitor, assim como não pensa no jogador. Então, no momento que tu comenta, ah, porque daí as minhas referências são essas, sabe? Por que tu constrói essas referências artificiais, né? Não no sentido de artificiais, porque ele não as tivesse. Não duvido que ele as tenha. O problema é, por que eu preciso criar um modelo que eu acredito que vai ser aceito lá fora? Né, lá fora, seja em qualquer lugar, né? Tipo, o autor que pensa sua produção não naquele contexto em que ele de fato vive. E daí eu acho que o game design no Brasil, esse game design que é indie, porque daí não tem os recursos, mas quer ser a empresa AAA, vai estar fazendo isso. Ele quer entregar um produto que vai ser aceito lá fora, né? Então, isso eu acho que é o problema da questão da autoria, quando a gente estende ele para pensar o videogame. Né? Então, o que eu ia falar era amarrando um pouco essa questão da autoria, com essa coisa dos mods e das ferramentas de criação que o Janus também trouxe, que é uma coisa assim, eu acho que a autoria, ela é pragmática, sabe? Tipo, ela é um espaço, uma coisa que se abre para determinados efeitos, sabe? Então, quando é de uma vantagem competitiva uma pessoa, um nome, ser associado com um produto, aí isso acontece. Quando a empresa avalia que é legal a gente abrir uma ferramenta, porque a ferramenta de criação, porque daí a gente pode lançar um jogo todo bugado, Skyrim, né? E a galera do mod que corrija, né? Que é por exemplo, é uma coisa que rola bastante, né? Aí se abre o espaço para autoria. Claro que esse espaço não é um espaço que, porque foi aberto de uma maneira pragmática e para lucrar, basicamente, não quer dizer que isso é um espaço neutro e que é um espaço que não dá para as pessoas pegarem e subverterem para aquilo que elas querem. Isso tá super provado que mods é o lugar para ver coisas subversivas, assim, é um lugar muito potente. Mas uma coisa que eu acho que é importante é essa coisa. Então, se a autoria é um efeito, uma coisa que você abre para determinados contextos e fecha em outros, né? Você apaga em algumas coisas e abre em outras, né? É um pouco. Então, assim, para mim, uma coisa que eu queria trazer era a coisa dessa profissionalização da criação de jogos. Aí teve uma coisa aí que no meio da conversa o Pedro falou do game designer talvez não ser trabalhador, né? E eu acho assim que existe um trabalho de game design, existe essa um conjunto de coisas que se faz dentro de um jogo que a gente meio que convencionou chamar de game design agora, e que isso normalmente é feito por alguém que está vendendo a sua força de trabalho para uma empresa, né? Tipo, assim, tudo bem, pode ser que tenha o Kojima e o Sid Meier lá de botando o nome na caixinha e ficando milionário, mas o resto da cambada trabalhando em game design é trabalhador, né? E aí tem toda uma outra discussão que é o que, que é, né, só trabalhador é uma categoria absolutamente gigantesca e tem muitas nuances aí dentro, né? Mas, voltando, o que eu ia trazer é a coisa de, tipo, acho que a pergunta é um pouco o que, que é esse game design, o que, que é a construção dessa disciplina um pouco, né? O que, que é esse profissional do game design, né? Ele é um capataz, né? Tipo, ele é um gerente, ele é... existe aí uma coisa que é uma mistura, que é muito forte no indie, da coisa do game design como visão criativa, como o lugar da visão criativa dentro de jogos, e que completamente associada com a ideia de centralização de poder, né? E essas duas coisas é que essa junção é muito tóxica, né? Tipo, ela desmonta a ideia do processo criativo de jogos como uma coisa que pode ser crítica, que pode ser uma experiência coletiva e enfim, né? Então, essa coisa de formar essas disciplinas, a gente tem que olhar para isso como uma certa coisa de qual que é a linha histórica onde eles estão, sabe? Nisso, o que o Cristiano trouxe da coisa assim de quando junta uma equipe que é multidisciplinar e tal, o poder do financiamento e de como essas visões estão conflitando é muito importante, porque como que a gente vai dividindo essas disciplinas, né, dentro da criação de jogos, muitas vezes está muito ligado com coisas que é aumentar a eficiência, você conseguir dividir as tarefas de uma forma que uma determinada tarefa que antes você tinha que pagar X, agora você pode terceirizar e pagar X sobre 2, né? Coisas como, agora todo mundo tem que saber programar. Por que isso? É porque aí dá para você baixar o salário dos programadores, porque você pode falar, ué, você não precisa mais programar tanto, agora todo mundo pode programar. Olha só que legal, né? Então, é um pouco assim, eu acho que a gente também tem que pensar essa relação dessa questão da autoria, da produção criativa, de quem que visões criativas que estão sendo enfatizadas, e essa coisa do que é chamado de profissional, e o que isso, que efeito que isso tem, né? E o que é chamado de amador, o que é chamado de secundário, sabe? E eu acho que muitas vezes, assim, tudo bem, existe a ideia de que uma coisa profissional é uma coisa que é mais refinada tecnicamente, é uma coisa que vai ser mais elaborada, é uma coisa que vai ser melhor, né? Existe essa ideia, essa é a retórica do profissionalismo, assim, é um discurso muito, muito forte, né? Que é um discurso de deslegitimização, né? Tipo, se você não conseguiu entrar dentro da estrutura de produção da forma que você vai ser aceito como o profissional que carrega a visão criativa, logo você é um amador, logo isso é uma coisa secundária, né? Você não está produzindo valor. Quantos jogos você já shippou, né? Nem tipo quantos jogos você fez, né? Tipo, uma coisa meio tipo quantos você transformou em produto e vendeu no mercado, né? Então, tem uma coisa aí que eu acho que é legal, que é pensar assim, e que tem a ver com essa coisa do processo de criação de jogos como uma coisa coletiva. Ao longo da história da humanidade, né, tipo, na sua grandíssima maioria, né, as pessoas criavam jogos, criaram muitos jogos, alguns jogos que dá para argumentar que são tremendamente bons e que, justamente por ser o resultado desse processo longuíssimo de refinamento e criação coletiva, né, e sempre dentro da esfera do amadorismo, né? Se a gente for olhar com esse critério de profissionalismo e amadorismo que a gente tem hoje. Então, é uma coisa assim, que está relacionada também com aquilo que o Lucas estava falando, que o jogador some, né? Quem que eram os designers de jogos há 300 anos atrás? Ué, eram os jogadores, né? Tipo, eram as pessoas que estavam jogando, né? Tipo, o que que... As tarefas que hoje em dia a gente... coloca numa caixinha e fala essa tarefa é game design, era o que as pessoas criavam como fruto do processo de jogar delas, né? E é por isso que essa ideia de ferramentas criativas e acessíveis de criação de jogos é tão importante, porque quebra esse loop de novo, sabe? Não como uma nostalgia de, nossa, game design no século XVI é que era legal, viu? Ó, vamos voltar para isso. Sei lá, não é essa a questão. A questão é justamente pensar o quanto que essa divisão assim, de controle criativo e profissionalismo, essa junção, assim, né? O quanto que isso não existe para reforçar uma determinada configuração de poder, né? Eu acho interessante essa parte porque, justamente, né, tipo, num contexto de capitalismo precário, de capitalismo onde você sempre está na beira de, assim, onde a ideia de profissionalismo é a ideia de quanto que você consegue ser o melhor gerente de si mesmo, né? E o quanto que você consegue colocar as outras pessoas para baixo no processo, né? Tipo, essa questão de o que é amador e o que é profissional fica muito central, né? Tipo, por que que a gente ainda associa valor com isso, né? Então, tem uma conta no Twitter que eu acho ótimo, que é o do, acho que é Trash Mac Boy, né? Que é sempre sobre make bad video games, faça videogames ruins, né? E todos os posts é tipo como se fossem umas mensagens inspiracionais, assim, e aí, já fiz um videogame ruim hoje? Sabe? E eu acho ótimo, porque é justamente essa coisa de desmontar essa ideia de que videogame bom, videogame ruim tem a ver com profissionalismo, tem a ver com o que é isso, né? O que é essa ideia de qualidade transformada em cânone e tal, né? Enfim, aí agora eu que saí falando um monte, mas era... Ah, tá ótimo. Era um pouco isso que eu queria trazer, assim, essa coisa. E que tem uma coisa também que que tá ligado com essa coisa do capitalismo precário e tal, que é autor e empreendedor, sabe? Tipo, a gente tá numa confluência, assim, de criação de jogos, tá muito forte nisso, assim, né? Tipo, uma das tarefas que dá pra gente discutir se é do game design ou não, né? Que é uma ideia integrativa, né? É uma ideia de que a maneira que as regras, objetivos, formas de interagir com o jogo se relacionam com a história, o visual, a música, com como se relaciona com o texto, como se relaciona com a plataforma e por aí vai, que tudo isso talvez devesse, de alguma forma, estar integrado num conjunto, isso é uma ideia que muitas vezes se coloca como sendo, bem, o game design faz parte desse processo. Agora, integrar não quer dizer centralizar, não quer dizer ser o chefe do processo, né? Tipo, isso, ou pelo menos quer dizer, talvez, hoje em dia, mas não precisa querer dizer isso, né? Poderia ser diferente, né? A gente justamente, acho que uma coisa muito urgente é encontrar formas de quebrar com isso, né? Uau! Assim, eu achei que a fala mais destruidora desse episódio ia ser do Pedro, mas agora tá concorrendo, porque o Henrique me tirou da minha inocência. Eu tava aqui pensando inocentemente sobre mod, ele mostrou e ele me lembrou que a gente vive no capitalismo. E como é que isso aconteceu? Fiquei desmontado. Às vezes não, enquanto o Henrique tava falando, eu fiquei assim divagando, pensando, nossa, né, tipo, ao mesmo tempo em que acho que todos nós vamos concordar aqui que quem faz mod, né, aí, enfim, qualquer jogo que a gente possa pensar, sei lá, existe ali um movimento de resistência, né, existe um movimento que, sei lá, agora enquanto o Henrique falava, eu tava ouvindo e pensando assim, olha, sei lá, acho que se a gente pensar no movimento de arte de rua aqui, pensar como que a literatura contemporânea está sendo produzida, o slam, né, que tem essa força de quem está produzindo a partir de um código que já foi estabelecido e daí criando a partir disso. O mod, ele tem esse poder de resistência de fazer isso. Ele consegue mudar muita coisa, né? Ele consegue criar e mudar a partir disso. Eu acho que a Anna Entropy fala sobre isso, né? Do poder que cada uma das pessoas tem no momento em que ela enxerga que ela pode criar um jogo, que ela pode produzir um jogo. mas ao mesmo tempo a gente não pode perder essa visão de que os grandes jogos que muitas vezes oferecem essas ferramentas de criação, eles estão inseridos dentro do sistema capitalista. E quantas vezes, ou se não todas as vezes, que alguns mods são daí feitos para daí melhorar, né, tipo a jogabilidade, são feitos para melhorar os gráficos de um jogo. Quanto disso também daí não é apropriado pela própria indústria, pela empresa, né, sem remunerar esse trabalho, né? E esse indivíduo que acaba produzindo esse mod, ele, né, alcança um capital simbólico ali entre as pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, que vão atrás de fazer a criação do seu jogo favorito, coisa assim, e a empresa está ganhando em cima. Essa foi uma coisa assim que, tipo, enquanto o Henrique falava, me veio isso e eu fiquei pensando, né, o quanto que isso acontece, né, como que isso pode ser transformado, né, ou desfeito, né, no... E ainda, sei lá, tipo, ao mesmo tempo que tem esse poder de resistência fantástico da produção do mod, o quanto que daí, como o Henrique falou, né, como que isso está reforçando a configuração de poder? E aí a gente tem uma série de coisas que daí podem se utilizar do mod para fazer isso justamente. É interessante tudo isso que vocês falaram, porque muitas vezes a gente pega um produto pronto, né, e não sabe todos esses elementos que tem por trás da criação, né, todos esses processos de autonomia, resistência, né, que tem ao longo da criação, né, coletiva de um jogo. E eu fico pensando um pouco no que a Aline e o Henrique falaram, que nessa sociedade, né, capitalista, industrial, né, ou pós-industrial, não sei como a gente pode chamar, a disciplina e o controle, elas meio que procuram tornar o indivíduo ordeiro, né, de certa forma dócil, né, e útil, e de certa forma neutraliza sua capacidade de revolta e resistência, né, que é aí que entra a importância dos mods, aí que se comentava, né, esse papel de certa forma revolucionário, né, porque quando tu é dono do processo, tu né, te permite, né, muito mais do que quando está num mecanismo de disciplina. É interessante que a disciplina no trabalho, ela é quase que uma disciplina militar, assim, né, nas grandes corporações, porque cada indivíduo tem uma espécie de cargo, né, como se fosse uma hierarquia militar, e ele exerce controle sobre a atividade de outra pessoa, né, e existe registro contínuo, uma burocracia, né, empresarial. Aí eu coloco uma questão, assim, para pensar um pouco de tudo que a gente falou, assim. Qual lógica que seria mais perversa? Em uma grande corporação, né, que tem todos esses problemas comentados já, mas que tu pode se esconder atrás de uma única função burocratizada, né, quer dizer, tem centenas de empregados e tu tá atrás de uma função única. Ou a lógica mais perversa é de uma empresa menor dentro de uma garagem, né, que muitas vezes tem uma divisão um pouco caótica das atividades, e todas as atividades são meio compartilhadas, assim, ou se assume mais de uma atividade, ou pior ainda, né, muitas vezes tu tá competindo com o teu colega, né, esquece que ele também é um trabalhador como tu, né, então, qual lógica seria mais perversa? Dessa da grande corporação, né, que tu pode se esconder atrás de uma função única, ou dessa pequena grupo de trabalho em que tu mesmo fiscaliza, controla, pune e premia o teu colega. É isso, boa noite, sabe? Assim, é a pergunta muito sinistra essa, né? Mas eu vejo, para mim, a segunda ela é com certeza pior, porque ele muito Foucault, mas também porque sabe que na minha pesquisa com as produções queer, né? Tinha esse problema, né? Tinha esse problema aonde tu tinha criado uma problemática grande no momento em que as pessoas começaram a ter que chamar atenção pro que elas fazem, entende? Eles diziam que, por exemplo, o Patreon, que parecia uma coisa maravilhosa no começo, era horrível pra cena, porque é horrível pra pensar coletividade. Porque aí volta uma coisa que é meio do mainstream, que é as pessoas voltam a sonhar em viver de fazer jogos, E a Anna Antrop vai dizer, né, que esse amor pelos jogos, essa vontade de viver fazendo o que tu ama, é o que aprisiona todas as pessoas, né, no crunch time, por exemplo, nas grandes empresas. Então, eu acho que as coisas não estão tão separadas no momento em que as grandes empresas também investem nisso. Né? Hoje, as grandes empresas, tu não tem mais uma coisa tão Foucaultiana, né? É chato dizer isso, porque eu gosto muito de Foucault, mas não tem uma coisa tão Foucaultiana nesse nível de que tu tem uma grande empresa te cuidando e fazendo com que tu tenha que ter um certo tipo de performance, porque senão tu é demitido. Não, tu tem que ter aquele tipo de performance porque tu tem que amar o que tu faz, né? E as empresas te colocam sempre nesse local, né? Nesse momento onde tu tem que mostrar que tu tá naquele trabalho porque tu ama o que faz. E no videogame isso é pior ainda. Eu acho que isso é muito único do videogame. Essa questão que o amor aprisiona. Eu tenho um texto que eu fiz sobre isso, inclusive, como o amor pelo videogame, pelo AAA, aprisiona em várias instâncias diferentes. Mas é que eu acho que essas duas posições que tu coloca, elas são muito próximas. Entende? Porque é isso. Tu ter que demonstrar a tua individualidade como maneira de, né, poder ser famoso também acontece dentro das empresas. Né? Inclusive é esperado isso de ti. Não, e quando o famoso ele tá muito próximo de ti, ele é o teu colega ali que manda em ti porque ele é o game designer daquele projeto ou daquela pequena empresa, né, tu não tem que amar só fazer videogame, mas tu tem que amar também o teu colega, né, que fica naquela zona difusa entre colega, chefe, que tu não sabe bem, e tu consegue ver uma possibilidade muito maior de tu ocupar o lugar dele, né, porque afinal ele tá tão perto, tu pode ser ele amanhã, tu já quer que ele morra amanhã pra tu poder ocupar esse lugar, enfim, né, eu acho que é muito mais cruel porque detona uma possibilidade que não existe tanto no mainstream, que é tu criar do zero condições de trabalho outras, né? Tá, mas será que, pensando nisso que tu falou agora, Pedro, e o que o Cristiano tinha comentado antes, que acho que ele levanta uma questão que o Lucas já tinha falado, mas disse, não vamos entrar com nada de Adorno, né, e tal. Mas eu acho que não tem como a gente não pensar que essa indústria cultural... Adorno pode sempre. Né? Eu acho que não tem como a gente não pensar que o videogame que está dentro dessa indústria cultural, que o que ele faz é despolitizar em vários... Tentar despolitizar, acho que sim, existe uma função despolitizadora, né, em alguma instância dentro do videogame, ou dentro, melhor, no videogame mainstream, e que isso acaba daí, tipo, sei lá, de alguma forma, tornando todo mundo que está participando desse sistema num objeto ali passivo, né, tipo, eu estou aqui, e daí, vejam, eu não estou criticando o trabalhador ou a trabalhadora que está dentro disso, porque eu acho que essas pessoas sim são trabalhadoras, mas que ela não mais pensa em si como sujeito, ela é um objeto dentro desse sistema maior que a antecede, que é uma indústria forte, que determina essas relações de trabalho e, mais ainda, né, determina essas relações de trabalho sem nenhuma proteção, porque, né, não são sindicalizados. Aqui no Brasil, então, a gente tem essa visão de que, tipo, sindicalizar é ruim, né, tipo, a indústria de videogame aqui, se é que dá pra gente chamar, assim, de indústria do videogame aqui no Brasil, as pessoas acham que é ruim, porque elas não querem envolvimento do Estado, né, elas são liberais, ou pelo menos os chefes, né, entre aspas, dessas equipes de videogame indie e tal. Então, eu acho que, assim, eu acho que não tem como a gente salvar essa população de trabalhadores do videogame dessa passividade de estar ali, sabe, despolitizado como produtor, como criador, como trabalhador, de daí não pensar nessa sua função ali dentro, não buscar o seu papel ali. Né? Então, eu acho que o que essa indústria faz, que é, tipo, nos oferecer uma forma de, tipo, evitar todo tipo de esclarecimento, de compreensão, de entendimento, ela faz com o trabalhador também. Então, o movimento, talvez, possível para modificar isso, seja daí para politizar essas pessoas, para politizar os funcionários. Só que a gente, né, daí vive numa situação hoje em que pensar política e se politizar aparentemente é ruim porque é coisa de esquerda, né? E tem outra coisa também que é, não o sindicalismo é ruim, mas não existe contexto no Brasil para sindicalização porque a nossa indústria é precária. Na verdade, não, né? Na verdade, a indústria precária, ela produz o mesmo tipo de exploração, às vezes até pior do que uma indústria mais sólida, né? Sim, isso que tu já tinha falado em outras situações do podcast, enfim, e reforçou agora, de como que essas relações daí dentro dessas pequenas empresas, né? Porque são empresas, eles vão ter que ir lá se dizer meio ou qualquer coisa do tipo, ou microempresa. Existe ali uma relação de hierarquia que é borrada, né? Tipo, tem-se a sensação de que é horizontal, que as decisões são horizontais, que elas estão ali para daí mostrar as decisões elas são horizontais, o que não é. A gente sabe que não vai funcionar assim dessa forma. Quer dizer, o esforço para que isso aconteça, ele já existe. Acho que a gente já comentou até uma empresa num outro episódio que fez isso, que daí os lucros são todos divididos, que as decisões são compartilhadas sempre, todo mundo participa do que vai ser feito, de como vai ser feito. No entanto, aí aqui a gente tem essa falácia de somos todos amigos, então decidimos tudo junto e tudo acontece no coletivo. E não é, porque as pessoas são demitidas dessas pequenas empresas que a gente conhece aqui, as pessoas não tem opção de opinar sobre aquela produção que está acontecendo, do tipo, ah, eu só fiz aquilo ali, ah, depois eu vi como é que ficou pronto, né? Então, tipo, a sindicalização, ela seria fundamental para que essas pessoas pudessem ter voz, né? E eu concordo com isso. A não sindicalização, ela precariza cada vez mais. E daí a gente já vem num movimento de que algumas profissões, né, algumas funções dentro do sistema de trabalho, né, que a gente tem hoje como categorias de trabalho aqui no Brasil, elas já são muito precarizadas. O do videogame já é, e já é porque não é sindicalizado, porque não tem uma legislação que pense sobre aquele trabalhador ali. E as pessoas acham que elas estão, na verdade, se salvando da opressão do Estado, não sendo sindicalizadas. Exato. Falou tudo, lindíssima, falou tudo. Eu ia só comentar que o Lucas falou que isso talvez seja muito único do videogame, esse de se vender por amar a ideia, o sonho de fazer o que você gosta. Mas eu vejo uma relação disso com uma coisa que acontece no TI, da pessoa, o discurso autonomista dentro da tecnologia da informação, de que o cara é responsável pela própria formação e que ele está lá porque ele tem muito conhecimento e não dependeu de ninguém, não depende de CLT, não depende de porra nenhuma, porque ele é o cara independente, autônomo, vende o trabalho dele, só depende da qualificação, da qualidade e tal. Tem muito disso também, né? Não sei se eu estou enganado. Mas respondendo também o Cristiano colocou, as duas coisas são ruins, porque são duas cabeças da mesma hidra. Que no momento em que convém, vai para um lado ou vai para o outro, e é o mesmo problema, no fundo, que a Aline explicou maravilhosamente. Não tem mais o que falar depois disso. Não, eu só ia adicionar dizendo que uma outra área que é assim é a universidade. Trabalho acadêmico também tem muito dessa do veste a camisa e vambora, né? Eu acho que é uma dinâmica bem, bem geral, assim. Perfeito, para você ver como que o buraco é muito mais fundo, né? Falando de papel do design de jogos, a gente chega num problema civilizacional. Não, gente, para mim, assim, eu acho que o que mais representa de pior nas relações de trabalho hoje é essa questão de vista camisa, seja ela de pregos e, tipo, sorria sempre, porque o seu emprego, você tem que honrar o seu emprego, você tem que mostrar o quanto ele é bom e o quanto você gosta de estar aqui. Eu sou indignada com isso. Eu não visto a camisa de lugar nenhum. Se me dá uma roupa de graça, eu visto, gente. Se for literalmente a camisa. É muito engraçado, porque eu perdi a melhor camiseta que eu tinha, que um amigo meu me deu de empresa, que era uma camiseta escrita Compromisso com o Lucro. Eu achava maravilhosa essa camiseta. Eu estava em todos os lugares que eu ia. Era muito maravilhosa. Caramba, cara. Ela demonstra desgraça. Eu podia ir para a bandeira do país, assim. Troca a caixinha do meio para Compromisso com o Lucro. Tem uma empresa aqui perto da minha cidade que eles cantam um hino nacional antes de cada expediente. Caralho. Ah, é. E uma certa época eles tinham um hino da empresa também. Não, hino da empresa? Sim. Eu quero fazer o hino do ataque agora. Meu Deus, agora Shadowrun. Shadowrun feelings. As empresas, a gente tem jingle. Sério, jingle? Terem hino. A gente tem jingle. Sim, pô, vou dar a vinheta. É, a gente tem a International Chiptune aí. A gente tem que só pôr uma letra meio corporativa nela. Compromisso com o lucro. Vista sua camiseta. Não, hoje o nosso slogan é compromisso com o louco, né? Porque nós estamos tocando louco em geral em cura. Eu me lembrei. Mas quando... eu acho que se não é pra tocar o louco, não nem ligo o. Eu nem começo a gravar. Hangout, nem começo. É bom que o ataque a gente grava de casa, né? As pessoas dizem assim, se não for pra causar, nem põe uma roupa. Eu nem tiro a roupa, né? Porque, obviamente, eu não pra gravar esse podcast. Por favor. A última coisa que eu quero fazer é ter uma discussão significativa de roupas, entende? Ninguém consegue fazer isso. Ah, eu lembrei quando eu tentei entrar nesse mercado louco de você trabalha com roupas, Janus? Não. Às vezes. Não. Às aí vezes. Você trabalha com roupa. Mas o cara falou assim pra mim, eu não quero que você estabeleça um compromisso comigo, eu quero que você estabeleça um compromisso com você mesmo. E com o lucro? Aí eu falei... E eu falei assim, ah, então não rola, porque eu me conheço suficientemente para saber que eu não sou confiável. Eu sempre digo isso. Até minha pessoa realmente canalha é confiável, porque tu sempre sabe que ela vai fazer o oposto do que ela diz, né? Eu contrataria o Janus. Para ser game designer, inclusive. Ai, que horrível. Tem medo agora. Eu tava pensando aqui, eu não sei se tem tempo ainda pra falar coisa séria ainda, mas eu fiquei pensando no que o Henrique comentou do jogador, autor e tal, de como o jogo folclórico foi a regra, né? E por muito tempo, assim. E daí, com o comentário do Henrique, eu entendi melhor o que o Lucas estava querendo dizer com a participação do jogador no design, né? E daí eu tava pensando que os gêneros de videogame, eu acho que são uma solução que a sociedade deu para folclorizar o videogame que é mais proprietário, mais autoral, né? Né? Por exemplo, tu fala de Contra, tu pensa, sei lá, um jogo tipo Contra, Doom, jogo tipo Doom, né? Um MOBA, enfim, os gêneros eles acabam sendo uma folclorização desses títulos mais populares, assim, né? E daí eu pensando no comentário que o Lucas citou de os colegas que colocam temas de cultura nacional no jogo estão sendo hipsters, eu fico muito triste porque eu percebo que nesse colocar referências locais, existe uma tentativa de se inserir nesse gênero, né, de se apropriar desse gênero, de folclorizar o videogame de alguma forma, né? Então, esse tipo de comentário eu acho triste, assim. Mas eu acho, Pedro, que esse Esse teu último comentário, assim, eu já falei isso aqui para vocês várias vezes, né? Vocês já devem estar cansados de ouvir isso. Que eu não consigo nunca não pensar em situações daí do sistema literário que dialogam com essas situações que acontecem no sistema do videogame, enfim. Tipo, a gente tem, acho que, mesmo aqui no Brasil, surgiu, assim, um conjunto de vários livros e tal, de escritores contemporâneos que faziam muitas referências, né? Tipo, sei lá, tanto coisas assim muito indiretas ou obscuras, ou coisas mais óbvias, né? Tipo, um trecho de uma letra de música da Lady Gaga, do tipo, como se fosse uma fala de personagem, coisas assim. E acho que é um pouco de uma tentativa de mostrar uma origem brasileira, mas que foi colonizada, né, pelos Estados Unidos, e daí, tipo, as referências da Sessão da Tarde, né, dos anos 80 e início dos 90, e que eu compartilho de todas elas, essas referências que eu consigo identificar nos livros é porque eu participei desse momento junto, né. Mas que não deixa de ser uma colonização, né? Porque, tipo, por que eu não posso falar da Xuxa, sei lá, sabe? Não que o pessoal não fale eventualmente da Xuxa, ou dos Trapalhões, ou qualquer coisa assim, sabe? Mas eu acho que sim, existe um movimento, assim, tipo, que para eu ser aceito e ser reconhecido, eu tenho que fazer essa referência que é maior ou mais alta do que aquilo que a maioria das pessoas consegue alcançar. E acho que para mim a piada e o exemplo melhor para pensar isso é o livro de uma escritora gaúcha daqui, que, assim, ela costuma escrever livros que são totalmente muito desconectados, assim, da nosso contexto, enfim. E não que seja obrigado a escrever o livro assim, mas o último livro dela se caracteriza, assim, pelo tipo, pessoas plantadoras de maconha na Califórnia, sabe? Eu acho que é o ápice do hipsterismo possível na literatura que eu vi nos últimos anos, sabe? E é premiada, né? As pessoas amam. Ele é sobre escritores brancos velhos que andam de trem, porque para mim literatura séria é isso. São escritores. Não, aí tem o pessoal sério que é assim, é o cara que é o escritor escrevendo sobre um escritor que tá andando de trem, tem umas alunas que ele pega, é sempre assim. Essa é a grande obra da literatura contemporânea. Ele tá voltando pro passado, e é da República Tcheca. Esse é escrito a sério, o resto para mim não é. Não, eu acho que esse diálogo com a nostalgia, ele pode ser muito bom, eu acho que ele pode ser muito rico e, enfim, tipo, pensar várias questões, assim, das relações culturais e de países diferentes, enfim. Agora, quando tu faz isso como um formato, uma estratégia para daí, tipo, garantir uma aceitação, aí eu fico me questionando, né, qual que é a questão dessa criação artística, né? Ou tu tá simplesmente usando a técnica para daí fazer o teu produto? Isso que eu me questiono. Eu sei que já acabou, mas eu quero comentar umas coisas agora para vocês. Então não acabou, então. Não, mas aí já não é mais oficial. Não, claro. Eu tava pensando... Tá gravando. Não, tava pensando na questão das demissões coletivas, né? Que, enfim, sei lá, Activision, Valve, demitiu um monte a Electronic Arts e tal. Sei lá, a Blizzard, enfim, foram várias, né, empresas grandes que acusaram, assim, tipo, lucros extraordinários, né, no exercício de 2018, que chegaram agora, ali no final do ano, início de 2019, tipo, chegaram a demitir, sei lá, 800 pessoas. Então, acho que esse tipo de ocorrência dentro de um de uma profissão, enfim, ou dentro de uma indústria específica, que é, enfim, é videogame, acho que ele é uma indústria específica, acho que só demonstra o fato de que ela representa uma parte dessa indústria cultural que faz todo esse movimento para daí tornar o sujeito passivo, para tirar a autonomia, para tirar a individuação e fazer com que ele simplesmente seja objeto desse sistema. Tipo, o cara que é demitido, a mina que é demitida ali, tipo, ele perde toda a perspectiva de que ele estava envolvido, que ela estava envolvida num projeto. Teve gente que foi demitida, e, tipo, terminei ali depois de crunching, terminei o projeto que eu estava trabalhando e fui proibido de entrar nas instalações da empresa. Sabe? Tipo, e mesmo assim, a sindicalização lá nos Estados Unidos, em que a empresa, a indústria de videogame é mais forte, ainda assim, mesmo lá, os movimentos não estão acontecendo. Que empresa que recebeu uma abordagem forte de trabalhadores para daí exigirem sindicalização, para daí exigirem seus direitos? Isso não está acontecendo, ou está acontecendo muito pouco, né? Então, acho que não pensar nesse episódio das demissões coletivas e daí dentro dos processos criativos é ignorar que essa indústria ela tem trabalhadores e esses trabalhadores estão inseridos nessa criação. Então, acho que eu fiquei muito apavorada quando li essas notícias, mas também fiquei apavorada daí os jogadores, enfim, a recepção do tipo, ah, mas se você realmente amava o seu projeto de jogo, por que, que você não continuou trabalhando de graça? Sabe, tipo, a falta de noção é geral. E aí, tipo, uhum. É o que a indústria cultural fez, né? Cristiano tá se recusando a fazer essa coisa. Eu tô pensando aqui, agora que tu falou, trouxe um Hobsbawm, né? Hobsbawm comenta que o século XX, né, ele é um século de extremos que teria acabado com a queda do Muro de Berlim. Então, para finalizar, né, eu gostaria de colocar que talvez esse processo confuso que a gente tá discutindo aqui, amadurecendo, talvez seja um processo que a gente ainda está tentando compreender na sua totalidade. Então, talvez não ter resposta, né, seja parte desse contexto que a gente vive mesmo. Vai ser para os futuros historiadores aí, pesquisadores de jogos, tentar compreender essa lógica do trabalho nessa nossa época. Tomara. Tomara que a gente consiga fazer isso rápido o suficiente para conseguir ganhar algum dinheiro, né? Também. Ia ser bom, assim. Eu gosto muito de comer, é uma coisa que eu não quero me desacostumar a fazer. Assim. Então. Eu acho que a gente jogou, o Cristiano jogou isso, caiu bem forte no meu colo, eu tô me sentindo culpada. De que eu penso muito sobre a questão do profissional que faz jogos dentro do meu pensamento sobre jogo. Pode continuar. Tua fala final. A minha fala final? Não, eu quero só dizer assim que, sei lá, pro pessoal que tá na indústria, que quer entrar na indústria, não é o trabalho dos sonhos. Você vai sofrer muito, mas, né, don't be a drag, just be a queen. Eu acho que esse é o... Meu Deus. Era isso, gente. Que bom que tu deu essa referência. A maioria das pessoas não tem essa referência dentro da indústria, né? É verdade, e é bem importante, né? Importante. Eu citei a Lady Gaga na minha tese, no final, tá? No momento final, apoteótico, citei Lady Gaga. Mas tu sabe que o Jack Halberstam tem um livro só sobre a Lady Gaga, né? Chamado The Gaga Feminism. É muito interessante. Todo o trabalho dele é sobre pensar cultura pop, como é que tu constrói cultura pop de uma maneira... Não constrói, mas como tu discute cultura pop de uma maneira mais queer, assim, né? E podendo ver a cultura pop como uma ode ao fracasso, como uma ode àquilo que não deu certo, como uma ode ao anticapitalismo, entende? Porque é isso, né? Grande parte da cultura pop é sobre anticapitalismo, querendo ou não, né? O cara rico é quase sempre vilão. Então, por que isso se perde na discussão? Então, ele discute um pouco isso. É bem bom. Recomendo o Halberstam. Gosto muito dele. Vou atrás desse livro. Teve uma disciplina sobre Lady Gaga, né? Na universidade. Eu não lembro o nome do cara, mas teve eu lembro de uma notícia que ofereceram uma disciplina só sobre Lady Gaga. Quanto é terreno? Acabei de deixar o livro e já baixei aqui enquanto a gente está finalizando o podcast, olha só. Uhul, obrigado, pirataria. De nada. Eu aprendi muito, perdi um pouco da minha inocência. Aprendi, entendi que assim era até previsível, mas o problema foi analisado bem profundamente. Chegou lá no fundo. O que que é? É a indústria cultural, é o capitalismo e tal. Não é por à toa que a gente tem essa crítica, porque a gente aprofunda num probleminha que parece superficial e chega nesse mesmo ponto. O capitalismo tem formas geniais de estragar as coisas, seja de um lado ou seja do outro. O papel do game design está complicado pelas mesmas complicações que complicam outras áreas. Outras formas de precarização têm suas especificações, mas tem a mesma raiz e parece que o problema não vai... Tipo, a sindicalização é uma boa ideia, é uma boa saída que está surgindo. Ou seja, faz entre nós guerra aos seus. Mas, né, não vejo, assim, como isso pode acontecer sem um processo mais amplo também. Tem que o pessoal do TI... tem que passar pelo mesmo processo, e aí os outros, e aí vai, é uma bola de neve. No fim de tudo são os trabalhadores como um todo, né? Tô parecendo Marx agora, detesto isso, mas não, como assim? Não, pera aí, pô. Mas eu acho que no final, bom, essa é meu comentário final, depois mais alguma coisa? Pode falar, Lucas. Pode destruir, vai. Não, imagina. Pelo contrário. Eu sempre faço o último comentário final, porque sou MC e tal, então Pedro pode falar agora. Participem da Peteca, né? Vou usar aqui esse espaço para fazer propaganda da Peteca. Propaganda partidária, né? Porque a Peteca é um espaço super legal, assim, justamente para a gente poder até... reclamar desses processos, de como estão organizados os nossos trabalhos, assim, né? E é importante que a gente tenha esse tipo de espaço, assim, né? Pode fazer mais propaganda, pode dizer quando é que é a próxima, porque esse é o único lugar onde propaganda partidária não é vista como um problema. Né? Sim. Eu não sei, mas... eu não consigo ouvir nada. Acho que o episódio vai ser editado depois da próxima, mas enfim, vai ter agora dias... 15, 16, e 22 e 23 vai ter a Game de Antifascista em Porto Alegre, organizada pelo Ataque em conjunto com a Peteca de Porto Alegre. Todos convidados. Caso o episódio saia antes. Com uma mão da Unicinos. Né? Dá pra agradecer um pouquinho a Unicinos também. Quê? Com uma mão da Unicinos ali, né? Ah, sim. Atomic Rocket. Eu acho interessante a gente discutir algumas coisas e chegar no final e dizer que o problema é o capitalismo. Não porque isso é errado, porque isso é muito certo, mas é engraçado porque a gente vê que existe um processo dos jogos, tanto em questão de mídia, quanto em questão, principalmente em questão dos gamers, de querer se colocar como algo diferente. Sempre como algo diferente. Não, agora nós somos o novo. Né? É uma coisa um pouco da tecnologia também, mas é engraçado o quanto que mais se fala diferente, os jogos ouviram a mesma coisa, porque a gente acaba vendo, então, ainda as mesmas soluções, que é, então, consciência de classe, né, que as pessoas possam se enxergar aquilo como um trabalho mesmo, né, aquela coisa meio como é que a gente resiste à indústria cultural, né, que aí o Adorno vai dizer, bom, né, tu brinca quando tu brinca e tu trabalha quando tu trabalha, né, não é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é porque ele não conheceu o World of Warcraft, que daí é tu brinca e trabalha. É, que o problema é exatamente esse. Né? A cultura do fã, ela é linda, a internet 2.0 é linda, e o fã vira o autor, mas né, não é ele que ganha isso monetariamente. Ele ainda tem que trabalhar para viver. Né? Então é engraçado ver como o videogame tenta se afastar de tudo e ser considerado novo e aquilo que traz a novidade, e na realidade ele só deixa cada vez mais profundo e deixa mais visível os problemas do capitalismo. Capitalismo é ruim, crianças evitem o capitalismo, destruam o capitalismo. Né? Essa é a mensagem do ataque para hoje.